De par em par. Olá, olá, caros ouvintes. Muito bom dia para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso De par em par. Aqui no canal 2 da Rádio Interweb. Pois é, quinta-feira, dia 17 de maio de 2012. Estamos a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico, que hoje vai ser um bocadinho mais musical. Hoje e amanhã será um bocadinho mais musical, dado que estamos com alguns problemas técnicos que nos estão a impedir de, com normalidade desejada, trazer aqui as nossas emissões. Ainda assim, o De Par em Par de hoje vai ter muita música e boa disposição. Isso pode ficar garantido. Isso está garantido, aliás, aqui no nosso canal 2 da Antena Web. Vamos desde já ficar com duas musiquinhas para animar a malta, é verdade, porque é isso que é preciso, aliás, é isso que faz falta. O que faz falta é animar a malta, exatamente, são os Zeca Sempre que nos trazem esta melodia para abrir as portas de mais um dia aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Vamos também ficar com uma outra música que espero sinceramente seja também do seu inteiríssimo agrado, pelo menos faço votos de que sim. Embora o contraste com o que é o De Par em Par. Chama-se Canção de Embalar e também é de Zeca Afonso. Só que se a primeira é interpretada pelo Zeca Sempre, a segunda é interpretada pelos Diva. Canção de Embalar é então a segunda música que vamos ouvir nesta edição do nosso De Par em Par para quinta-feira, dia 17 de maio de 2012. Sejam, pois, queridos ouvintes, muito bem-vindos a esta casa, a este canal 2 da Rádio Antena Web. Para já, o Zeca Sempre com... O que faz falta é animar a malta. Quando sabes que vai haver dança, o que faz falta? O que faz falta é animar a malta. será pra ti. Pois ouvintes, de volta nesta edição do De Par em Par. E agora atenção, uma coisa muito importante é que nós vamos ter, precisamente, a partir da próxima segunda-feira, vamos ter não um provérbio, mas sim um poeta. É verdade, a cada dia iremos ter aqui um poeta no nosso De Par em Par. Não é entrevista, é sim um poema lido por Luís Gaspar. É verdade.

Bom, mas eu próprio, é melhor ser o próprio para contar a história, porque eu não sei muito bem. Por ouvir também Rodando a Cidade, música dos Oriza, são os próximos dois então, que vamos ouvir nesta edição da nossa, ou do nosso De Par em Par. Eu estou sinceramente a contar consigo, estimado ouvinte, para me fazer companhia nos próximos instantes, aqui mesmo na sua Rádio Antenweb, neste caso no Canal 2. Tenha connosco um bom dia. Eram 6 da manhã quando pensei, mas que belo dia para ir pescar. Ainda não preguei olho, vou pôr os anzóis de molho. Hoje vai haver peixe fresco ao jantar. Se bem eu pensei, melhor o fiz. Bem equipado com cana de carbono, logo ao primeiro lançamento até se levantou o vento e acertando no buraco de ozono. Contam para aí histórias sobre mim, tudo mentiras e boatos incertos, pois eu nunca disse que me fugiu um com 8 quilos. Fugiu-me sim, foi um com 8 metros. Contam para aí histórias sobre mim, tudo mentiras e boatos incertos, pois eu nunca disse que me fugiu um com 8 quilos. Fugiu-me sim, foi um com 8 metros. Lancei para perto e para longe, esforcei-me mas não adiantou nada. Até já a cana tinha queimbras e o carreto me algia de tanto puxarem pela chumbada. O dia estava chegando ao fim e eu também já mal me tinha nas canetas. Até que me pus a pensar numa surpresa para o jantar. Em vez de febras ia ser costeletas. Contam para aí histórias sobre mim, tudo mentiras e boatos incertos, pois eu nunca disse que me fugiu um com 8 quilos. Fugiu-me sim, foi um com 8 metros. Contam para aí histórias sobre mim, tudo mentiras e boatos incertos, pois eu nunca disse que me fugiu um com 8 quilos. Fugiu-me sim, foi um com 8 metros. Foi então que o bicharoco mordeu e mandou-me cá um esticão do catano. Ora vejam quem chegou, por ti não esperava eu. Já não te punha à vista em cima há mais de um ano. Foram horas e horas de luta, de uma luta sem tréguas nem receio. Até que fugiu outra vez este filho de maruca, agora já com 8 metros e meio. Contam para aí histórias sobre mim, tudo mentiras e boatos incertos, pois eu nunca disse que me fugiu um com 8 quilos. Fugiu-me sim, foi um com 8 metros. Contam para aí histórias sobre mim, tudo mentiras e boatos incertos, pois eu nunca disse que me fugiu um com 8 quilos. Fugiu-me sim, foi um com 8 metros. Amor, aonde é que tu estás? Eu preciso urgentemente te encontrar. Tanto assim de ti, preciso te encontrar. Que será que de mim foges e me desligas o teu celular? Eu ando louco de saudade pela cidade a te procurar. Porque será que de mim foges e me desligas o teu celular? Eu ando louco de saudade, mudando a cidade e a te procurar. estás. Eu preciso urgentemente te encontrar. Amor, preciso te falar que a minha vida é só te amar e amar. Já não sei mais viver distante assim de ti. Preciso te encontrar. Que será que de mim foges e me desligas o teu celular? Eu ando louco de saudade, voltando à cidade a te procurar. Porque será que de mim foges e me desligas o teu celular? Eu ando louco de saudade, voltando à cidade a te procurar. Porque será que de mim foges e me desligas o teu celular? Eu ando louco de saudade, rodando a cidade a te procurar. Porque será que de mim foges e me desligas o teu celular? Eu ando louco de saudade, rodando a cidade a te procurar. Não correu bem, não é? Pois, isto acontece. Ora bem, mais musiquinha para nós agora. Vamos então ficar com mais duas. Os Solitários, que nos cantam Temos o Palco da Vida, é o seu mais recente tema. Para ouvir também uma outra música, que eu acho que vocês vão gostar, nesta manhã de quinta-feira. Se não, como dizem, de ficarmos com um outro tema, que é também recente, aliás. O tema é cantado pelos Ponto Fixo e chama-se Zé de Baixo, Zé de Cima. É um tema bem disposto, animado, como se precisa numa manhã. Não importa o dia. Tem que ser sempre animado. Então vamos ficar com este tema. E eu vou voltar daqui a pouco então para... Ou com estes temas, os Solitários e os Ponto Fixo. E eu vou voltar daqui a pouco para esta edição da nossa De Par em Par. Que hoje está então um bocadinho mais condicionado. Vamos ver se amanhã as coisas são diferentes. Esperamos que sim. Ficamos então, como disse, com estes temas, com estas melodias então, dos Solitários e também dos Ponto Fixo. Bom dia! No meu bairro morava a Maria José, que tinha dois namorados, os dois chamados Zé. Zé de baixo e Zé de cima gostavam dessa mulher, os dois eram parecidos da cabeça até os pés. Um dia o Zé de baixo foi passear com a Maria, encontraram Zé de cima e foi um Deus nos acuda. Pularam pela calçada, teve soco e pontapé. Quando chegou a polícia, ela só gritava Zé. Tira o Zé de baixo, de cima do Zé. Tira o Zé de cima, de baixo do Zé. Tira o Zé de baixo, de cima do Zé. Tira o Zé de cima, de baixo do Zé. Tira o Zé de baixo, de cima do Zé. Tira o Zé de cima, de baixo do Zé. Tira o Zé de baixo, de cima do Zé. Tira o Zé de cima, de baixo do Zé. Depois já na esquadra é que a coisa arrebentou. Perguntaram a Maria qual dos dois é seu amor. Ela pensou um pouquinho para depois responder. O melhor, senhor polícia, é deixá-los resolver. Zé de baixo e Zé de cima pegaram-se outra vez.